Ser pastor é possuir ministério, cobiçado e desejado por alguém. Ser pastor é apacentar com alegria o rebanho que é de Cristo, mais ninguém. Ser pastor é passar provas e dissabores. Ser pastor é sofrer as dores de alguém. Ser pastor é acordar fora de hora pra socorrer uma ovelha que se feriu. Ser pastor é suportar até calúnias. Ser pastor é levantar o que caiu. Ser pastor é carregar sobre os seus ombros a grande carga de alguém que lhe sorriu. Ser pastor, ser exemplo dos fiéis. Ser pastor é ter a vida no altar. Ser pastor é ser zeloso com a igreja, tendo cuidado pra não a escandalizar. Ser pastor é padecer sem reclamar as grandes dores desta vida de aflições. Ser pastor é ser coluna inabalável, mantendo firme e constante em orações. Ser pastor é conservar a sã doutrina, porque a Bíblia não requer alterações. Ser pastor é abraçar um desviado, ele mostrar o amor de Deus que há em si. Ser pastor é ter conselhos amorosos, ter paciência mesmo se alguém lhe ferir. Ser pastor é dedicar a sua vida, olhando sempre para o céu doce por vir. Ser pastor, ser o exemplo dos fiéis. Ser pastor é ter a vida no altar. Ser pastor é ser zeloso com a igreja, tendo cuidado pra não a escandalizar.